ti nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com quem? Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Ainda se vier, não te traço eu. Se a cruz, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo. O mundo pode até fazer você chorar, me fazer chorar. Mas Deus, vamos cantar igual. Erga sua mão. É uma bênção. Ainda se vier. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até não ter deixado, mas eu obedeço, não sou assim, galera. Mas Deus te quer sorrir, seja qual for o seu problema. Juntos! Seja qual for o seu problema, fale com quem? Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Belo, após a dor vem o quê? Após a dor vem a alegria. Você, Belo, que você se sente Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus me trouxe aqui para aliviar os meus sofrimentos. Tenho toda a fé, do princípio ao fim, de todos os meus momentos. Perdão, queridos. Ainda, Belo. Ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo. O mundo pode até fazer você me fazer chorar. Mas Deus me quer sorrir. Solta a voz, erga sua mão e declare isso pra todos. E ainda se vier, todos sentirão. Noite traiçoeira, Ele está pagando. Ele deve, se a cruz pesada for, mas perdão é divino. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Com você, Belo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus me quer sorrindo. Uau.